autorizado por seguir o táxi após para ingresso de decolagem. Gol 1396, pista livre, autorizado pouso, vento 190.089, 0.12, fique atento aos primeiros 90 metros fechados devido a obras. Ok, primeiros 90 metros interditado, gol 1396, acidente. Vou na pista agora. Então 3172, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, está 3172. Positivo, gire com o número 2 para tocar emitido, informarei quanto pista livre, vento 150 graus, 08 nós. Ou 02733. Eu fui fingindo no baile com o número 2. O Avianca 6319, prossiga atento da Índia, só aguardando o tráfego da companhia que vai terminar o pushback e aí o seu ingresso para o 01. Vai prosseguir pela Índia, aguardando o tráfego da companhia. Avianca 6319. Pode prosseguir uma base pela direita, pista no 7, fique atento a tráfego, cara, uma força aérea agora aproximadamente 3 milhas para cabeceiro no 0. Confirme-se visual. Força aérea brasileira 2733, informa helicóptero a 500 pés, já sinta o seu tráfego no farol de Itapuã, prosseguindo para uma base pista no 7, ciente do seu tráfego. 2733, confirme-se a visão. Tá bom, que desce até o 040. Tem informação no mapa. Controle, Alfa Vitor Juliette, ingressando a Interlagos. Tome a rotatória, Alfa Vitor Juliette. Tome a rotatória, Juliette. 9-6, no solo, 3.000, livrar direito, chama solo, 1-2-1, décimo 9. Amarelo. Ingressa Juliette, portão número 10. Juliette para o 10, 3172. Mantém antes da Juliette. Aqui da Juliette, certo. Não autorizado alinhar e manter a posição pista no zero. Pois o caravaninho mantém 3217. Mike Echo Delta avistado na base direita pista no 7, autorizado pouso, vento 150 graus, 0 metros a nós. Autorizado pouso no 7, Mike Echo Delta. Agora está autorizado até o 01. Vamos aguardar. Aguarde para ingresso e decolagem o Romeu até o Oscar. Vitor, Juliette, torre agora 1198 decimal 620. Torre 1198 decimal 612, alfabeto Juliette. Torre o alfabeto Juliette para transferência. Alfa Vitor Juliette, desça para 1000 pés. E reporte sobre a rotatória. Descendo para 1.000 pés, reportará sobre a rotatória. Alfa Vitor Juliette. O Força Aérea 2733, toque arremete aos 38, curva à esquerda, ingresso perna do vento, pista 0, subindo agora para 1.500 pés. 2733, perna do vento a 1.500. Estimativo. Quem que foi anotar a time de hoje? Pronto, está 3217. Está 3217, autorizada a decolagem, pista 10, vento 150 graus, 0 metros de nós. Decolagem está 3217. Essa é a autonomia. 7, gol na 396. Gol 396, ingresse para o botão 7 da livre. 7 livre, graças. Positivo, no solo aos 39, estacionar livre, frequência Deco Delta. Autorizado, possível. Faz a passagem do tráfego, autorizado pela Índia, 01. A base pela esquerda, para toque remetida. 733, bate para a esquerda, então para toque remetida. Positivo, gira curto na medida possível. Negativo, gira curto. Tá 3217, decola aos 39, controle 119, decimal 35. 1935, bom trabalho. Obrigado. Tudo bem, repertório, Alfa Vitor Juliette. Complete aproximação para pista no 7, aporte ao final de 2 milhas da carteira, informa a aeronave Caravan da Força Aérea, perna do vento, pista no 0, girando base agora pela esquerda, para 1-0. A ciência da aeronave está visual, informa nas 2 milhas da 7, o Alfa Vitor Juliette. Positivo. Força 02733, autorizado, toque repetida, vento no 50 graus, 08 graus. 23, toque repetida. Boa tarde, 35488, identifique, chegada Amã, desce até o 50, 050. Identificou, para hoje Amã até o 50, 05488. Direto toque autorizado, 35488. Direto toque, 35488. Webjet 6720 para 2000 pés, 10 no 2 altímetro. Tá livre LS, informe estabilizado, localizador. Para 2000 pés, 1012, livre LS, informa lei no localizador, Web 6720. Could you please call us in English, please? Okay, Avianca 6321, clear line up and wait. Clear line up and wait, 6321. Alfa Vitor Juliette, eixo da pista 17 já se encontra ali, tem autorizado pouso, vento 150 graus, 089, de olho. Força Aérea 2733, toque remete aos 41, curva à esquerda, ingresse, perna do vento, pista no zero. Na esquerda, perna do vento, então, como que será a pulso final próximo? Informativo. É de possibilidade de vagole? Confirme para o controle. 3217, pode voar gole? Gole pode, gole autorizado. Certo, gole, está 3217. One clear takeoff runway 10, wind 150 degrees 069. Clear for takeoff, Avianca 6321. Guarda. Autorizado, Duna 35488, descida agora para 3000 pés, altímetro no 012, será o número 2 para aproximação. Autorizado, Duna 3000 pés, o 35488, altímetro 1019, confirma? 1012 do altímetro. 1012, grato. Fez avistado na perna do vento setor norte, reporte base pela esquerda. Pista 10. Procurar a base pela esquerda. Chamando o sol. 1077, autorização Galeão, 400. Vou coordenar o 400 da Guadicota. Lima Serra Gillette, confere e vai passar o 230 para 100 Centro da Via de Fora. Boa tarde, Papa Tango, Lima Serra Juliette, identifique chegada Bonf, desce até o 050. Gente, boa na Bonf, até o 050, Juliette. Juliette, Alfa Vitor Juliette, solo aos 4-4, autorizado, backtrack, reposta de grana pista. Romeu Hotel Oscar, autorizado ingresso na pista, observando o Charlie 150, seguindo o mesmo, reporte alinhado, pronto para decolagem. Porra 02733, amistado na base pela esquerda, pista no zero, tem autorizado pouso final, vento 30 graus, 08 nós, 2733. 73, de pouso. Autorizado nível 400 para Confins, sua rota é a Previsque 58. Decola da pista 10, direita gole, transição Gonza, 119 decimal 35 e aciona 5070. Gente Marinha 7062, acione identificação mantendo 1500 pés sobre o terreno. Correte a prova. Marinha 7062, o senhor falou a identificação? Sabendo a identificação agora do Marinha 7062 a 13 milhas Nordeste. Está tendo 1500 agora a transferência de comunicação. 02 35488 para 2000 pés. Altímetro permanece 10012 e informe localizador. Para 2012 vai chamar no local 5488. No seu plano. Pode confirmar para o meu. Pode confirmar o horário do voo, porque eu tô sem o plano. Já volta ele chamar, né? Começando o final, a 7620. Brasília, confirme nível. Nível 400. Será coordenada da guarda no quadro? Tem a saída prevista? Gole o fito. Sim, gole o fito, aguardando, gole 925. Gole 755, portão 4, puxa funcionamento. Está autorizado no 4, chame táxi. Ataque, vamos decola aos 47, controle. 119, decimal 35. Era 35, Oscar. 8002, identifique, chegada Bonf, desce até o 050. Desce até o 050 na Bonf, até 8002. Controle, Salvador, Papa Tango Romeu, até Oscar. Prossiga, Papa Tango Romeu, até o Oscar. Quando não recebe, convoa à direita, até o Oscar. Gente, não recebo ainda o transponder. Corredora Xé, informe farol da barra. Romeu, até o Oscar. Sede, você não está recebendo 0175 aí não? Ainda não, comandante. Eu até o Oscar, modifico o transponder para 0433. 0433 até o Oscar. Machanero 6, corrigindo. Avianca 631, call assist center fix 128, decimal 8, if enable 133, decimal 25. 128, decimal 8, to Sun Able 13325, Aviaca 6321, good day. Sapatango Lima Sierra Juliet, reduz a velocidade agora para 2009. Vai reduzir para 200, Juliet. Romeu Hotel Oscar, estou recebendo agora o seu transponder normal, mantendo mil pés em forma do farol da barra. Oscar! Salvador, Marinha 7062, 5 milhas fora, para transferência, está autorizado? Autorizado então, agora chamar a torre 198, decimal 60, Marinha 7062. Chamar a torre 118, grato, bom serviço. Boa, Papatango, Lima, Sierra Juliette, Vitor, agora para sequenciamento, mantenha esta proa limitado pelo localizador. Descendo agora até 2000 pés, o altímetro no 012, Lima Serra Juliette. Ok, mantém a pronta, interceptar o localizador, desce para 2000 com 1012, Lima Serra Juliette. 130 graus 08 nós, ajuste 1012. Ok, grato, Sombará no solo controlado. A 3 do externo, completando o final, torre agora 198.620, trip 5488. Obrigado, boa tarde. Boa. Solo 50, Olivrar direito, chamo solo 121, decimal 9. A Olivrar, 121, decimal 9, mantendo 6720, boa tarde. Boa tarde. Você vem qual é o destino da Viaga? Pode confirmar? Guarulhos. Estimativo, então é da onde, né? É, obrigado, gente. Solo Salvador, UFF 6720, de rumo, boa tarde. UFF 6727, prossiga até antes da Juliette. Seu portão está sendo liberado. Ok, até antes da Juliette. Aguardando o portão liberar, 6720, UFF. 012, fica atento aos primeiros 90 metros, fechado devido a obras. 735488, atento, obrigado. Pera aqui. É. Apenas para notificá-lo que nossa preferência para executar o procedimento da RINAV da 10, ok? Ok, mantendo então a chegada, quando mais próximo será autorizado, então 8002. O meu hotel Oscar, o senhor vai prosseguir até aonde mais ou menos? Gente, Candeias, o Romeu até Oscar, se possível. Ok, gente. Torre Salvador, Marinha 7062, está se alinhando ao vento, não vai interferir com o eixo da principal. Ok, paciente. O 35488, informações rápidas, temos um helicóptero da Marinha que está agora na perna do vento, na pistão no zero mesmo, vai prosseguir um circuito para o pátio militar sem interferir com o eixo de aproximação. É autorizado seu posto. Ciente, o trip agradece. Meia dúzia de milhas do externo, completa final, torre 118.6, Lima Serra Juliette. Meia milha, 118.6, Lima Serra Juliette. Solo 1077, seria nossa autorização, pronto. Salvador, WebJet 6720, aproximantes da Juliet. 6720, prossegue até o portão 4, amigo. Prossegue até o 4, 6720. O voo 925 está no portão 5 para pushback acionamento. Voo 925, está autorizado o Brasília 400, via Peso Lu 17, decola pista 10, curva direita, golho fito, 1935 controle, 5073 o transponder. É autorizado Brasília, via Upper Zulu 17, nível 400. Decola da pista 10, curva direita, saída golho, transição fito, controle 11935, transponder 5073 para o gol 1925, que está no 5 para pushback e acionamento. Bravo 08, mais ajuste 10 no 2, fique atento aos primeiros 90 metros fechados individuais. Tá, frente, tá, vamos aumentar, guardando pista livre, o Lima Cão de Leste, tá. Marinha 7062, corrija, é o Trip 5488, no solo ao 54, ali vai direito, 21 desse mandato. 7062, tá no solo controlado, graças a Deus, nosso Deus. Você, obrigado, amor. Então, 8002, na proa agora do CA Vitor 367, para executar o RNAV, autorizado para 2.500 pés, o altímetro 9012, informe passando o CA Vitor 366, então 8002. Martinho, então na presente, CA Vitor 367, chamaremos passando o CA Vitor 366, autorizado para o procedimento, então 8002. Correto. Passou para da barra, o Romeu até hora. Gente. Rota Zulu 14, decoda 10 direita, Dial Blast 11935 controle 5065. Decoda 10 com a direita, Dial Blast controle 1935, transponder 5065. Salve, boa tarde, 3542. O 1075. 1077, tá correto, time táxi. Trip, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, trip. 1062. Pouso autorizado, Lima Serra Juliette. Ou no 755, decola o 56, controle 119, decimal, 35. 1935, boa noite, no 755. Boa. Um chiadão e de longe você escuta uma pessoa falando. Ok, gente. Salvador, 7002. Obrigado, nível 340, e a Antônio Bola da negativo, não recebi a mensagem, o rádio está muito ruim, ok? Faço o cheque de equipamento e chamo novamente para corrigir. Copia agora o 6311. Ainda com bastante água, mas dá pra entender, prossiga. Autorizado nível 340, via Upper Whisky 50. Decolada 10 com curva direita, saída da El Giné, controle 11935, transponder 5064. 5066 o transponder. 5066. Afirmativo, chamo pronto pra puxa acionamento. Demora pronto pra puxa acionamento, 6319. Vigilância, gol no 755. 400, vale bom, gol no 755. Gol no 925, está pronto para o táxi, com 72 a bordo, alterna com 24 horas e 10 minutos de autonomia. Valdecim 4 e 10, com fim 7 e 2. Tá no táxi, no ponto de parada Charlie 18 6 12, ajuste. Quer autorizar o táxi até o ponto de espera na Charlie, lá no 118 6 10 12, ajuste, voo 925. Oi, boa tarde, boa tarde, aqui no Serra Juliette. Já entrou na época para o táxi geral. Não ativa, vai ingressar naquilo para o Pátio 3, está autorizado. Autorizado para o Pátio 3, direto. Solo, gol 1399, centro da informação, São Paulo... 5399, agora de 360 com o Goiás. 360 com o Goiás, aguardando. Salvador, boa tarde, Gol no 925, ponto de espera 10 pronto. Está autorizado. Está autorizado alinhar e manter, Gol. Autorizado alinhar e manter 10, Gol no 925. Tiro está autorizado no ponto de espera da Charles 86, 1012 ajuste, Gol no 077. Vem tirar. 5488 vai aguardar a passagem do tráfego da Gol, prosseguindo para o ponto de espera. Assim que o mesmo livrar a Juliette, está autorizado esse ingresso para remoto. Gente, trip aguardando. Prossiga. Teria conhecimento de um tráfego agora a 3 horas da nossa posição, 700 pés abaixo? Ah, positivo. O mesmo está no 1500 pés. Está visual ali no setor, é um Papa Alfa 28. Voando visual ali no setor. Ok, então 8002 agradeço. Ok, desculpa aí a falta da informação. Não, por isso. No 755, chame agora o Centro Recife, 1288, alternando 1-3-3-2-5. 2-8-3-3-2-5, Alô, vocês também. Tá 1-9-2-5, decolou ao 01 no controle 1-9-3-5. 14-19-3-5, Gol 925. Controle Salvador da Bahia, esse é o Gol no 925, decolou na sua escuta, subida gole. Gol 925, confere, subida gole, sobe ao 400 vigilância. Ok, 400 vigilância, Gol no 925. Não, 8002, completa final R-Nave, chama agora a torre 118, decimal 620. 118, decimal 638002. No 077, uma boa tarde, tem condições de alinhar e decolar sem prazo? Certo. 1399, cópia. Só 399, pronto para cópia. Autorizado 360, Congonhas, Aperuísque 58, decola 10, direita, gole, Gonza. 1-1935, 5-1-16. São Paulo, 360, uniforme Whisky 58, saída Gole, Gonza, decola da pista 10, curva direita. Controle 1935 e transponder 51116. Correto, chama para puxa e acionamento, Gol no 39. Chama lá. 8002, uma boa tarde, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 150 graus, 0629. Ajuste no 012, fique atento aos primeiros 90 metros fechados devido a obras. Cliente, livre posição no 08002. Prossiga. Está livre, prosseguindo o táxi, chame na Quebec.